existe um alguém envolvendo cada dia mais e mais. Fala comigo, é meu amigo, não me deixa voltar atrás. Me dá sua mão nos momentos difíceis que eu tenho que atravessar. Fala de coisas bonitas e que vem pra me levar. Preciso mais e mais. Jesus é a dose mais forte. Eu preciso mais e mais. Oh, oh, oh. Jesus é a dose mais forte. Eu preciso mais e mais. Jesus é a dose mais forte. Eu preciso mais e mais. Me dá sua mão nos momentos difíceis que eu tenho que atravessar. Fala de coisas bonitas e que vem pra me levar. Jesus.